Oração pela família. Obrigada, Pai Eterno, por o amor, porque o Senhor me deu uma família bonita que me ama muito. Muitas crianças são órfãs, vivem sozinhas, não tem quem cuide delas. Pai Eterno que tudo vê, proteja minha família, meus avós, meus pais e irmãos. Todos percebemos a sua presença, sua graça, as suas bênçãos e como é grande o seu amor por nós. Pai, te louvo, te agradeço e gostaria que soubesse que o meu coração é seu. Obrigada, Pai, pela família maravilhosa que tenho. E te peço ainda, cuide das crianças que são órfãs. Pai, em nome de Jesus, livre-nos do mal e conserve-nos unidos. Amém.